girassol nos teus cabelos, batom vermelho, girassol, morena, flor do desejo. Ai, teu cheiro e meu lençol. Um girassol nos teus cabelos, batom vermelho, girassol, morena, flor do desejo. Ai, teu cheiro e meu lençol. Desço pra rua, sinto saudade. Gata selvagem, sou caçador. Morena, flor do desejo. Ai, teu cheiro matador. Desço pra rua, sinto saudade. Gata selvagem, sou caçador. Morena, flor do desejo. Ai, teu cheiro matador. Girassol nos teus cabelos, batom vermelho, girassol, morena, flor do desejo. Ai, teu cheiro e meu lençol. Um girassol nos teus cabelos, batom vermelho, girassol, morena, flor do desejo. Ai, teu cheiro e meu lençol. Desço pra rua, sinto saudade. Gata selvagem, sou caçador. Morena, flor do desejo. Ai, teu cheiro matador. Desço pra rua, sinto saudade. Gata selvagem, sou caçador. Morena, flor do desejo. Ai, teu cheiro matador. Cheiro matador.